Panorama Agrícola para 31 de julho de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de 31 de julho de 2013, quarta-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: assim como o touro que vai para o abate, é o insensato, o egoísta que procura prazeres indevidos. Na dica de hoje do Panorama Agrícola, economize água. Na entrevista Cinema Rural, vídeo e foto em Piratuba. E no noticiário, informações sobre os prejuízos na agricultura por causa do frio intenso. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe do nosso programa. Confira também o Panorama Agrícola no site da EPAGRE, no site do Governo do Estado e também no portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Não lave roupa com água corrente. Trabalhe utilizando o tanque. Quando necessário, renove a água. Ligue a máquina de lavar só com carga completa. Evite assim trabalhar a máquina com pequena quantidade de roupa. A dica é da Kazan. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. No programa de hoje, a entrevista é com o secretário de Turismo de Piratuba, município do Meio Oeste catarinense, Adélio Espanholi. O assunto: o 4º Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba, de 25 a 28 de setembro. Adélio Espanholi, quais são as novidades do festival este ano? O festival, ele mantém aquela linha de tratar das questões relativas ao rural e o ambiental. Porém, assim, foi enriquecido. A cada ano agregam mais oportunidades, aumenta a diversidade de assuntos e temas que são tratados. Então, nós começamos no dia 25 tratando dessa questão do rural e do ambiental, focado na questão da criança, dos escolares. Então, vai ser um dia todo aí com uma seleção de filmes da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, com a Luísa Lins, selecionando aqueles filmes que tratam da questão do rural e ambiental. À noite nós temos a abertura com o Rolando Boldrin, que também é uma pessoa que trata da questão das músicas de raízes, que eu acho que está muito identificado com o tema do festival. E no dia 26, daí são oficinas, que tratam oficinas de fotografia mostrando a vida no campo, né, a vida no rural. São palestras com pessoas renomadas aí, que nem Eduardo Assad, que é uma das maiores autoridades brasileiras aí na agricultura de baixo consumo. O ex-ministro Alisson Paulinelli, que vai falar sobre agroenergia. Alguns temas assim que são partes de mesas de discussão, como esse tema que está envolvendo aí a questão dos índios e a questão dos proprietários de terras em Santa Catarina. Então, a demarcação de terras vai ter um representante da FUNAI aqui, que vai, um antropólogo da FUNAI, que vai falar sobre o porquê da demarcação de terra, e nós vamos ter uma pessoa conceituada aí nessa questão, que vai debater também a questão dos agricultores, daqueles que cultivam as terras e são proprietários. Enfim, segue-se aí por 3 dias, assim, com uma quantidade muito grande de discussão, debates e projeção de filmes, né? Filmes, tanto documentários, como filmes curta-metragem, longa-metragem e filmes amadores, que tratam dessa que é a temática do rural e do ambiental. Adélio Spagnoli, no caso da mostra de filmes, é possível ainda a inscrição ou ela já está definida? Não, não. Até fica aqui meu chamamento para que as pessoas que têm alguma produção que trate desse tema se inscrevam, entrem aí no site que é festivaldecinemapiratuba.com.br e façam as inscrições, ou mesmo entrem em contato aqui com a Secretaria, com a EPAGRE aqui de Piratuba, que vão orientar tanto na questão de filmes quanto a questão das fotografias. Então estão abertas ainda as inscrições, elas se seguem durante o mês de agosto, e fica aqui o nosso convite, o nosso chamamento. O festival tem grandes premiações e é uma grande oportunidade de mostrar seus trabalhos relatando essa questão tão importante para todos nós brasileiros, que é a questão do meio rural. A inscrição até que data? Estão abertas até o dia 16 de agosto para serem inscritos os filmes, né? Correto. Conversamos com Adélio Spagnoli, secretário de Turismo de Piratuba, onde ocorre de 25 a 28 de setembro o 4º Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural. Muito obrigado, Spagnoli, pela entrevista. É hora das notícias. A combinação de neve primeiro, geada forte depois, trouxe alguns prejuízos para a agricultura catarinense. Em Angelina, houve perdas significativas de repolho, couve-flor, brócolis, alface, beterraba e também de morango. Em Rancho Queimado e em Major Gersino, também em Leoberto Leal, houve perda de hortaliças. E em Apiúna, no Vale do Itajaí, houve perdas na produção de eucalipto. Em alguns casos, como já noticiamos, a geada foi até boa para a agricultura, porque veio na época certa, como no caso da fruticultura de clima temperado, que precisa de muitas horas de frio. Nesse caso, geadas tardias é que são prejudiciais. O Brasil vai exportar carne de frango e ovos férteis de frango para o mercado do México pela primeira vez. Autoridades mexicanas aceitaram as garantias sanitárias do Brasil. As negociações com os mexicanos fazem parte da estratégia do governo federal para a abertura de novos mercados na América Latina para produtos do agronegócio brasileiro. No primeiro semestre deste ano, o Brasil vendeu para o mercado internacional 1 milhão e 800 mil toneladas de carne de frango, totalizando 3,8 bilhões de dólares, uma alta de quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado. E a Secretaria de Agricultura aqui de Santa Catarina vai disponibilizar sementes de hortaliças e calcário para agricultores que perderam produção por causa do frio intenso. A ideia é corrigir o solo e possibilitar o replantio das hortaliças. A entrega dos insumos depende ainda de levantamento das perdas em cada município. Os agricultores devem procurar escritórios da EPAGRE para obter informações e oficializar o pedido de sementes ou calcário. No inverno, por causa das baixas temperaturas, é preciso cobrir e irrigar as hortas e também proteger os animais. As sementes que a Secretaria coloca à disposição do agricultor familiar são sementes de alface, cenoura, pepino, rabanete, beterraba, feijão de vagem, almeirão, rúcula e salsa. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado o seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.